nós é foda demais. É levado que eu sou o rei do pirote. Meu Deus, é que sorte, nós é foda demais. E se nós muda no início da noite, é 24/12. Ela é melhor amiga pra beber. Ela é minha conselheira no amor. Quando vê, nós já viram. O resto você nem vai entender. Fazer o quê? Mas demorou. Baby, me leva bem. Mata de inveja quem não quer ver nosso bem. Baby, me leva. Mata de inveja. Mata de inveja. É foda demais. É levado que eu sou o rei do pirote. Meu Deus, é que sorte, nós é foda demais. E se nós juntar no início da noite, é 24/12. Olha o mundo dos pirotes. Aqui cê vai ficar querendo, porque a loucura dela é minha festa. Eu sou um vício, conspira e vamos viver. Vim no silêncio, mas prometi.